eu não sei viver se estou longe de ti. Tenho que reconhecer que minha vida sem ti é muito infeliz. Romeu? Julieta! Me arrependo de ter machucado e deixar a única pessoa contigo. Mas essa cruz que estou carregando é pesada pra mim. E eu sei que já é tarde pra poder remediar. O que eu posso é pedir perdão e aceitá-lo. Só uma coisa que eu peço a Deus: contigo. Mas essa cruz que estou carregando é pesada pra mim.